tem dinâmica. Eu vou dar aqui dois ou três projetos que lhe estão integrados, que têm um projeto que é o A Casa Digna, substituindo mais de uma vez o Estado. Antes, há alguns anos, a Segurança Social com a Câmara Municipal recuperou um conjunto de edifícios de famílias que viviam de forma não digna, por isso chamei este projeto da Casa Digna, e por isso é um projeto muito interessante, que tem uma verba alocada de 150 mil euros, tem esta componente muito da ação social, mas tem outro no empreendimento económico e no desenvolvimento económico também, tem verbas alocadas bastante, com um programa que vai ser lançado pela primeira vez, que é o Proativos, que é um programa novo que também está neste orçamento e que tem como objetivo ajudar empresas a contratarem os nossos jovens definitivamente. Isto é, vai ser possível a Câmara Municipal ajudar essas empresas, quem fizer contratos a 3 anos e a tempo indeterminado, a Câmara Municipal, durante os 2 primeiros anos, a comparticipar esses vencimentos. É uma coisa absolutamente nova, é uma coisa que nós trabalhamos. A ampliação, como eu falei, da zona industrial, para lançarmos novos lotes, a compra de terrenos, e concentremos muito no desenvolvimento económico, na educação e na área social. São as nossas 3 vertentes, adaptando-las financeiramente à nossa realidade financeira. Ainda temos outro projeto que tem muito a ver com o POCER, que é um programa operacional que vai haver para saneamento. Vamos lançar um que se chama Melhor Ambiente Oliveira do Hospital, não sei se o nome será totalmente assim, mas é muito parecido, melhor como município, melhor Oliveira do Hospital, para cobrirmos em termos de saneamento 95%, como objetivo, 95% do saneamento. Quero um município que tenha sustentabilidade financeira, primeira prioridade, e depois tenha prioridades na ação social, na educação e no desenvolvimento económico. São os 3 pilares, na minha opinião, fundamentais para termos um concelho que seja um concelho que possa desafiar o futuro. Como eu disse, muito importante, é que este é um orçamento de transição.